Estou desprovido de maldade, tô bem, tô à vontade. Eu tô a pampa, eu tô colando com a minha banca. Quem tá afim cola, quem não tá sai fora, vou entrar de sola. Camorra chega chegando, essa é a hora. Vem, vem ver, assim que tem que ser. Originalidade, simplicidade, R.A.P. A ideia consta, nosso som é de responsa. Iceberg aponta, rajada de tiro a queima roupa. Através do pulmo, caixa, letra, lente de contato. Calça apertada no rabo, vê se se orienta. Agora eu te peguei no contrapé, você nem botava uma fé que eu fosse chegar assim pesado, disparando certeiro pra todos os lados. Não falho, não calo, chegado. Escute esse som no talo, é o som que eu curto e tal. Rap nacional, revolucionando a escala musical. Faz você passar mal, Kamal já deu a letra. Então senta, se não aguenta, é muita treta. É muita informação, instrumento da paz, a serviço da população. Não dá boi, chega junto, é som pra sangue bom, ladrão, moleque, puta e vagabundo. Está aí, pra quem quiser ouvir, faz chorar, dançar, sorrir, e faz você se divertir. Vem conferir quatro elementos, Camorra chegado, não corra do som do gueto. Então se liga no toque, o meu som não tem anti-choque. Impacto, pressão, explosão, segura o baque, a contraposição, oposição radical. É rap nacional, cutuca a ferido principal. Meio de comunicação, de fácil assimilação. Linguagem de ladrão, pra alguns sim, pra outros não. Não, o jeito de falar do povão. Entende quem é sangue bom e não paga de sugestão furada. Não dá fita errada, não paga comédia. Cleverson se agiliza, não vacila. É a casa verde, já morei, pois foi lá que eu nasci. Mimosa e aqui em Brasil, Serra Tucuruvi. Um pouco aqui, um pouco ali, foi assim que eu cresci. Fui batizado como Cleverson, estou afim de mostrar quem eu sou e pra que eu vim. Foi rapidinho, dois palitos pra chegar aqui. Eu canto rap, falo a verdade pra quem quiser ouvir. Discutir o argumento, quem de sobra vem com feliza. Sou maluqueiro, favelado, zona norte. De cara limpa, tô na rua, não uso disfarce. Sou diferente, dissonante, sou exigente. Infelizmente, nosso povo não vê um palmo à frente do nariz. Não segue uma diretriz, assim não dá mesmo pra ser feliz. Adoro preta de qualidade de jogar um basquete. Refrigerante que suco de mascar chiclete. Fico admirado de ver como os manos se vestem. Assustado de ver como vivem os pivete. No morro sou habilidoso tipo 007. Sou do tipo que fala na cara, não jogo confete. Seguro sacode, comigo ninguém pode. Rap pegola como um boy. A rima é nosso passaporte sem corte, sem interrupção. E esse som é o atropelo, atropelo de vacilão sem refrão. E só ideia pra constar, Cleverson Carlos, C-A-M-O-R-R-A. Diretamente da Serra do Morro, onde os gritos de socorro só são ouvidos pelos cachorros. Guedes, pode confirmar, afirmar também. No atropelo, sem dar milho, sem dar vacilo, chega descriminalizando no malandre. Criminalidade não combina com ninguém por aqui. Potencial todo mundo tem, eu já vi, já percebi. Lembre-se que você não pode ser o que o sistema, o que a mídia quer fazer de você. Autonomia você tem, tem pra decidir. Então vá decidir, não vá se dividir. Subir, ficar em cima do muro é mal. Fundamental é mudar substancialmente, mente, corpo, espiritualmente. Três pretos de cabelos crespos, então chegaram os maloqueiros. Somos assim mesmo. Grave, grande, agudo, equalizados no seu mundo. Som radioativo, antidepressivo, antimaluquismo. Rap nocivo e agressivo, é o ar que eu respiro. Muda a linha de raciocínio, trinca comigo, Patrício. Vinil em atrito, na contramão do modismo. Movimento hip hop é meu estilo. Entrincheirado, em meio ao fogo cruzado. No pai, pum, se vacilo, pum, vou pro saco. O toque é básico. Manter-se bem ocupado, está bem acompanhado. Chega mais chegado. A ideia é andar sossegado, desarmado. Munido de raciocínio articulado, exato, agilizado. Porque você tá ligado, se pia sujeira. Samango não é de brincadeira. Tem sempre um impasso. E sem flagrante nenhum, fica mais fácil de sair sem boom. Ser zoado. Polícia mau caráter, dentro de monte brota, nasce igual mato. Só assim poderado e tranquilo, criar seu filho, encontrar seu equilíbrio. Poupar seu fígado, sair do precipício, se for preciso, pelo caminho mais difícil. Eu sei qual é que é também, já que jogar tudo pro alto. Mãos para o alto, aí mané parte pro assalto. A vida é um jogo repleto de adversários. Nem sempre a torcida está ao seu lado. Você está atacando errado, será contra-atacado nesse jogo. Tome cuidado para não ser mais o derrotado. Essa é sua chance de superar. Sofra, volta, se levante já e vá jogar. Essa partida representa a sua vida. De um resultado positivo você necessita. Desse se agilizar. O jogo é de decisão e nem sempre o juiz apita. Aí maluco, aqui é maluqueiro vagabundo, Zé. Em frações de segundos, te trago pro meu mundo. Uma, duas, três, rimas diferentes, se liga na mudança. É de repente, é lícito, sobra a expressão de um fracasso. Esperar alguém é fácil, difícil é dar o primeiro passo. Como foi dito, é na noite que eu me faço. Não é metendo aço, é dentro e fora do compasso. É rap pra vacilão, são de arregaço. Atitude por aqui, aço e pum, tá escasso. Pum, vai, responde, me diz qual a verdade. Pra que sofrer? Não há necessidade, eu sei. O quanto custa uma vida com a ferida que não se cicatriza. Haha, cê não botou uma fé, comigo ninguém pode. O burro que é eclético, escuta axé, pagode. Pensa que vive bem, mas no fundo só se a rima modifica. Ideia específica, falta de inteligência, competência gera crítica. Na lei do homem, o que vale é a atitude. Então antes que isso mude, trabalhe e não se ilude. Maluco, se cuide, arrume outra alternativa. Tenha a mente sempre ativa, visão perceptiva. Só quem quer corriga, vira locomotiva. Respira, ar puro, tem perspectiva. Viciado na brisa, o cérebro desativa. Só volta ao normal com uma ação retroativa. Se parei, Anderson, Kef, Camorra. A intenção é o seguinte, conspirar, dominar essa. Tá embaçado, compadre. Às vezes pensa em dar um break, contaminar esses moleque. Que o rap negativo induziu a fumar back. A ser bandido, a se mover em fita errada. Esquecer que a liberdade tem que ser conquistada. Aí criminoso, meu detector de mentira. Apita, siga no tempo da introdução. Tem exatamente 1 minuto e 30.